Bravo, that's Paula. dia, Passarei 2123. Passarei 2123, bom dia, contato cadastro, Passarei 2123, 1800. 180, tá livre das restrições na Aguruna, Passarei 2123? Livre das restrições verticais, 2123. Cliente 2223, livre das restrições verticais, já subiu com 180. Sou 179, passo de 180, tenho certo vestido, frequência 2223, qual é o meu vestido de Salvador, Passarei 2223, é uma possibilidade de voarmos elétricos? Roger, bom dia, tá 3179. Vamos levantar para o radar, que está para o vídeo de voo 3740, após 2 mil pés, direto para a Lisa. Vai, 2 mil, direto, Lisa, está 3179. 2, bom dia, o plano de edificação, no Instagram, para o Brasil, e o Caparinho de Novo Diário, que tem hoje. decola na